Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast, com mais um papo aleatório. Hoje o podcast está sendo gravado no dia 20 de maio de 2023, às 29, não, 22 minutos e 59, 22 horas e 59 minutos. Perdão o erro, mas eu vou deixar mesmo assim, porque, enfim, das falhas que vem a perfeição. Se você gosta desse podcast, também considere aí se inscrever no canal do Telegram, arroba Acervo Perdido Podcast. Também você pode se inscrever no feed do podcast, já está em todas as plataformas possíveis. Tá tendo um probleminha com o feed, mas a gente vai fazer o possível para ajeitar. E também, se você quiser escrever um e-mail para o podcast, você pode mandar para acervoperdidopodcast, arroba mailfence.com. Bom, eu sei que eu estou há muito tempo sem gravar podcast e aconteceram bastante coisas aí na minha vida no geral. Eu sei que falei para vocês há um tempo que já teve até um amigo meu que tava puto comigo porque eu comecei a namorar. Esse amigo meu, ele teve um rolo com a minha namorada, enfim. No caso, foi uma coisa bem complicada. Não foi um caso de talaricagem, vamos dizer assim, porque no caso eu nem sabia que ele teve esse rolo com ela. Eu vim saber depois do cara ter me tratado que nem um idiota, ter me tratado como se fosse a pior pessoa do mundo. E depois disso foi o que ocasionou a maior parte das confusões que rolou a maior parte do ano passado. E esse ano, basicamente, eu agora tô morando sozinho, né? E, cara, foi uma situação bem complicada porque eu não sei se vocês lembram que eu tava falando, tava fazendo a referência ao Kim Jong-un, que seria minha sogra. E, bom, o Kim Jong-un, ele resolveu tiltar geral, queria explodir a bomba atômica. E eu, como belo, não sei direito, mas enfim, uma bela pessoa que estava contestando a forma do Kim Jong-un governar. E felizmente eu não fui morto, né? Mas eu trouxe aí a minha namorada pra morar comigo. Cara, o que eu tive que ouvir do Kim Jong-un foi foda. Eu nunca vi uma mãe rebaixar uma filha a níveis tão ridículos, a ponto de chamar a filha de quase puta, porque simplesmente eu tava fazendo o básico como um namorado, que seria basicamente cuidar da básico, tipo alimentação, incentivar ela a cuidar da saúde, acompanhar ela no médico, até cheguei a pagar algumas consultas. Ela tá com uma doença que tá agravando um pouco a saúde dela, mas fiquem tranquilos, não é uma doença tão grave assim. Tem tratamento, dá para se cuidar tudinho. Então a gente segue aqui. Não quero dar muito detalhes, até porque é uma coisa bem desconfortável e considerando que tem muita coisa para se falar nesse episódio, eu tô meio com a sensação de cansaço. Vocês vão me ver aí suspirando muito. Eu tô bem. Como é que eu posso dizer? Tô meio ansioso, meio sem saber muito o que falar por aqui. Mas, enfim. Cara, quando eu me mudei, foi bem complicado, ainda tá sendo um processo bem complicado. A casa aqui, não é a melhor casa do mundo. Ela tem suas falhas, mas aí a gente já tá cuidando com os senhores aí que aluga para poder resolver alguns pequenos inconvenientes que já tem na casa e que foram antes da gente morar. E cara, morar sozinho é uma sensação meio estranha, principalmente nos primeiros meses, que é o que eu tô passando. Você não sabe muito bem o que é que tá rolando. Você, assim, você, tipo, ah, tô morando sozinho na primeira semana, você até curte aquela sensação de liberdade enquanto você arruma a casa, você tá botando as coisas no lugar. Mas, pô, velho, eu fui demitido também no meu emprego, né? Eu nem sei se eu falei isso. Mas, enfim, eu fui demitido do meu emprego, tá só minha namorada trabalhando. E tô, felizmente, agora tive a rescisão, tive a FGTS, enfim, recebi os direitos, tô recebendo seguro-desemprego. Não vai durar muito, mas é bom que eu consiga arranjar algum emprego daqui pra lá, né? Que ainda faltam algumas parcelas aí de seguro-desemprego para acabar. Mas, cara, é muito complicado quando você mora sozinho, porque aí você bate de frente com uma realidade que você não imaginava que ia ser tão. Assim, pra quem já tem uma noção de que é a vida adulta, assim, quando principalmente seus pais já te forçam a ter a vida adulta, mesmo você morando com eles, ser um pouco mais independente, né? No caso, eu não falo nem de forçar no sentido de tipo, ah, vai arrumar um emprego, etc. Mas eu falo no sentido de tipo eles quererem que tipo basicamente você faça literalmente tudo só ou quase forçando a sair de casa, porque meus pais mesmo enquanto eu não tava, enquanto eu tava lá dividindo o teto, era um inferno. E desde que minha namorada saiu da casa da mãe para ficar na casa da minha avó, aí eu tinha que ficar fazendo intercalando entre a casa da minha namorada, como melhor, a casa da minha avó e a casa da minha mãe, que é tudo colado, e ficava nessa. Chegou um tempo que eu só fiquei na casa da minha avó e minha mãe começou a ficar muito irritada comigo, não sei mais o que aconteceu. Enfim, foi uma situação bem complicada. Hoje a gente conseguiu uma casa até próximo, mas a gente tá morando sozinho, não tem ninguém para atrapalhar. A mãe da minha namorada ainda tentou fazer alguns infernos, tentou atrapalhar a gente. Também o ex da minha namorada tentou fazer algumas merdas. Não foi esse meu colega, tá? Acho que perguntem. Mas, enfim, coisas muito longas aí que eu não tenho muito saco para contar por agora. Até porque, como eu disse, é muita coisa. E, velho, eu tô me pegando numa situação que desde que eu parei de trabalhar, eu tô sem computador, né? Meu notebook, que eu tinha para editar os episódios, inclusive, ele acabou queimando. Eu entrei de férias do trabalho em janeiro. Tava baixando um monte de jogo, cara. Jogo, tava baixando algumas coisas pra eu assistir, etc. Curti o feriado bem pra caralho. E meu notebook queimou antes de terminar o ano. Olha só que maravilha, né? Então foi uma situação bem complexa que eu tive que lidar. Perder uma das coisas que eu usava, né? Pra exercer minha criatividade, também consumir algum conteúdo, pra conversar melhor com meus colegas para poder escrever, porque eu gosto, eu tenho um diário virtual. Assim, eu sei que é muito merda a ideia de você ter um diário virtual, mas para mim é mais cômodo eu escrever no computador, porque eu gosto muito de redigir. Eu acho que se eu tivesse uma máquina de escrever, eu ia ser uma pessoa que ia gastar muita tinta de máquina de escrever todo ano para poder escrever no papelzinho todo o registro. E olha que máquina de escrever não tem nem como apagar, né? Não sei se tem, eu nem lembro se tem como. Enfim, você tem que ser uma pessoa que sabe muito bem fazer tudo ali na máquina de escrever. Mas enfim. Até perdi aqui o fio. Cara, o que é que eu tava falando? Eu tô perdidaço. Mas enfim, lembrei, era do notebook. Sim, ele queimou, então eu tive que passar minhas férias inteiras só no celular. E olha só o que aconteceu. Meu celular também eu perdi. Eu perdi meu celular num tempo desse. Eu tinha um Moto G7. A bateria dele estava estragada já, estava em 60% de vida da bateria, né? Não sei quanto o programa conseguiu medir, mas basicamente quando ele chegou em 60% de bateria, ele não estava mais aguentando segurar a carga. Eu não sei por que um celular que tem 60% de vida, uma bateria que tem 60% de vida, não estava mais aguentando nem ligar. O celular tinha que ficar na tomada o tempo inteiro, até para falar com a minha namorada, enfim, para fazer tudo. Tudo tinha que ter no celular. E, cara, é muito complicada essa situação porque agora eu tô morando sozinho. Quer dizer, tô morando com a minha namorada aqui, né? A gente tá basicamente casado, não no papel. Mas a gente tá aí. Aí tem que basicamente ver direito, né? O que pode ser, que é, tem que tem aquela questão de reserva de emergência. Tem aí que fazer a feira, tem que comprar os móveis para casa, que a gente não tem muito, a maioria a gente recebeu de doação. E cara, eu tô com móveis aqui que é utilizado para fazer festa. Para vocês terem uma ideia, aqueles móveis para colocar as lembranças, guloseimas, etc. Enfim, a gente tá se virando com o que tem e com o que pode. E é muito complicado. Se eu fosse vocês assim, ah, tô pensando em morar sozinho, cara, se você ainda dá para aguentar o estresse que você tem com seus pais, com qualquer outra ocasião, fica em casa ainda. Fica na casa dos seus pais, aguenta aí, vai juntando uma grana. No máximo uns 10 mil reais, sai, vai alugar a casa. Não sei qual a realidade de vocês aí, mas tem, por exemplo, São Paulo, eu sei que é muito complicado, eu moro no Nordeste, vocês já devem ter percebido pelo sotaque há muito tempo. Então, aqui as condições ainda são ok, entre mil aspas, para você conseguir alugar uma casa com esse valor e ainda conseguir mobiliar ela com coisas até novas, por exemplo. E é muita assim, mesmo que você ainda consiga esse dinheiro, ainda você vai ter que fazer, né, a feira, etc. Tem tudo isso, ainda você tem que pagar o aluguel, né? No caso, eu pago o aluguel, não é casa própria. Então fica meio complicado. E aí, além do aluguel, o recomendado seria você procurar, cara, tentar melhorar um pouco o seu currículo, fazer algum curso para você conseguir ali melhorar o seu currículo, né? Para você conseguir fazer aquilo ali, assim, fazer dessa melhoria do seu currículo uma coisa que vale trazer bons frutos, né? Porque melhorar o currículo e não conseguir nada é meio complicado, assim, você não. Como é que eu posso dizer? Você só preencher o currículo e não colocar, sair distribuindo por aí, só ficar acomodado com o emprego que você tem e você ter medo de procurar uma nova oportunidade, sabe? Então, aí eu acho que eu me expressei um pouco mal, né, nessa questão, mas é isso. É tipo, melhora o currículo e mesmo você estando no emprego, segura um pouco e vai procurar uma oportunidade melhor quando você tiver melhorado ele. Não estou fazendo isso aos poucos, não fiz ainda, mas é isso aí. Foi meio complicado, cara, a minha história da demissão, porque acharam que eu estava querendo hackear a empresa. Só para colocar num contexto melhor aqui, né? Essa história não foi exatamente confirmada, porque pelo que me falaram, a moça da RH, ela disse que essa ocasião seria colocada em uma justa causa, mas aí fica meio complicado, né? Então foi o seguinte, eu estava tentando ajudar um pessoal que estava a todas as, como eu atendia para um banco, né? Eu atendia para um banco, lá todas as máquinas começaram a ser criptografadas, tanto a BIOS como também o HD, ele tinha a senha do BitLocker do Windows. Para quem não sabe, o BitLocker é basicamente tu colocar uma senha no HD e essa senha é proprietária do Windows. Se você não colocar essa senha, tu não consegue acessar o sistema e quem interceptar o HD, ele consegue ali, na verdade não consegue pegar arquivo nenhum. Quase, não sei se deu pra ouvir aqui, mas deu uma rotada, foi mal. Enfim, e daí eu tinha senha, todo mundo tinha senha do BitLocker, porque, né, óbvio, para não atrapalhar ninguém, não precisa chamar o supervisor. Quem trabalha no call center sabe como é que é. E, cara, tem a senha da BIOS. A senha da BIOS é mais pro pessoal do TI. Só que como eu tinha um aval de alguns supervisores lá para poder fazer um pouco do trabalho do TI e ganhar o mesmo salário, eu acabei pedindo para um cara do TI me dar a senha da BIOS para poder adiantar, né, o serviço para ajudar algumas pessoas que eu considerava válido ajudar. O cara simplesmente recebeu a mensagem, o departamento de TI lá, o chefe do departamento de TI viu essa mensagem, bateu a foto e mandou para o RH. O RH, por consequência, abriu investigação contra mim e no meio disso acabou me demitindo, porque acharam que eu ia cometer uma fraude, igual a que teve recentemente na empresa. Uma moça foi presa lá, foi Polícia Federal e tudo, enfim. Eu tava de férias, não soube de nada, só vim saber depois que eu voltei. E disso aí, tô tentando fazer a vida, né? Tô ainda muito parado, tô passando por uma fase de desânimo muito grande, não sei muito bem o que fazer, não sei muito bem como tomar as rédeas direito. Só sei que ânimo a gente não precisa só vir dos outros, né? Tem que vir da gente também, a gente tem que ter esse ânimo, a gente tem que se levantar sozinho, porque se a gente depender dos outros, o pessoal te dá a muleta, aí depois puxa a muleta, você cai, fica lá, e depois o pessoal pergunta se você quer um pezinho pra andar. É basicamente tipo, te fuder e fazer piada, sabe? Poderia estar falando isso no tom mais cômico, eu poderia estar fazendo esse podcast de uma forma mais cômica, né? Como eu costumava fazer. Apesar de que, ultimamente, né? Todos os episódios que eu já vi, os mais recentes, eles também numa pegada bem melancólica. Me desculpem, eu vou tentar melhorar isso. Mas é porque é muito difícil quando você já passou por vários problemas assim. Cara, já passei por um desânimo, um surto aí que eu apaguei todos os episódios do podcast, apaguei o feed. E depois coloquei tudo de novo, apaguei de novo, enfim, mas eu ainda tenho os arquivos, coloquei tudo de volta. Bem dizer, esse podcast eu acho que ele tem uns 3, 4 anos por aí. Acho que eu estou exagerando, mas acho que não, acho que ele tem uns 3 anos. Vamos colocar aqui um número mais real. Eu lembro que eu comecei ele mais ou menos em 2019, por aí. Não lembro muito bem. Mas, enfim, deixa eu lembrar aqui. Se eu comecei em 2019, 2019, 20, 21, 22, 23, seria 5 anos. Nossa. Mas enfim, então não vou entrar nesse mérito aí, porque tem que ser considerado na data que eu coloquei o podcast no ar de novo e prosseguir. Então, eu sei que tá meio merda o podcast, eu tô meio sem jeito, parece até que eu tô falando com, sei lá, parece aquele amigo que sumiu há muito tempo e ele tinha prometido alguma coisa e ele agora aparece totalmente sem jeito, porque você sabe, melhor, você aparece sem jeito porque você sabe que prometeu aquela coisa pro teu amigo e você não sabe nem com que cara aparecer e olhar para ele pra poder resolver essa situação. E, cara, recentemente teve muita coisa que aconteceu, né? Teve o bloqueio do Telegram. E, cara, novamente, essa questão do bloqueio do Telegram, ela, eu sei que é um assunto que já tá atrasado, já tá manjado, mas eu ainda queria trazer aqui pra de novo à tona. Até porque pra quem é novo, que vai chegar no canal, ou quem ainda chegou recentemente, não chegou a explorar todos os episódios do podcast, não chegou a maratonar tudo. Mas tem um episódio que se chama Deep Web do Telegram, que é justamente o pessoal, eu não lembro se foi, acho que foi da Record, o pessoal que estava tentando demonizar o Telegram para ele ser banido do Brasil, etc., porque já estava tendo alguns problemas. O pessoal estava querendo o tempo inteiro banir o Telegram, porque tem pedofilia, porque não tem não sei o quê. E a minha defesa novamente é, o problema não é a plataforma em si, é os usuários, porque, cara, a plataforma não incentiva você a fazer nada. O Telegram só diz, olha, você tem uma plataforma aqui que é de mensagens, ela é baseada em nuvem, tu pode usar para o teu trabalho. E tipo, olha, você pode mandar os documentos lá para salvar. E você manda no celular, você pode ir no computador do escritório, baixar esse documento, ou você faz o contrário. Você quer enviar um documento para o WhatsApp, aí você baixa, você envia esse documento lá para a tua nuvem do Telegram pelo computador. Aí tu tá voltando para casa, alguém pede esse documento, aí, pô, eu não tô com esse documento celular, mas tem no meu Telegram. Baixa o Telegram, eu já tenho o Telegram instalado. Você baixa o arquivo, joga pro WhatsApp da pessoa e tá tudo resolvido. Mas o pessoal jura que o Telegram é que incentiva, é que não se discorde recentemente. Apesar de que o Discord, cara, é uma pensão total. O Discord tem muita coisa podre. Eu não sei por que o Discord tem uma coleta de dados tão grande pra não fazer porra nenhuma com o que rola no, na própria rede. Porque eles dizem que grava as ligações, dizem que grava as videochamadas, eles armazenam tudo, etc. Que se tiver uma autoridade, eles vão dar as gravações, vai todo mundo ter acesso. Mas na prática não está sendo bem assim. Aí no Telegram, pessoal, porque é grupo neonazista, porque não sei o que e tal. Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se o cara. Eu não entendo, essa lei agora das fake news fala que não é pra, não vai censurar nada, só vai fazer medidas mais exigentes, caralho, exigentes para a plataforma ser regulamentada. Deixa eu tomar um gole aqui da água, perdão. Eu simplesmente não entendo, porque é a mesma coisa. Enquanto a Record estava fazendo essa reportagem, já tinha gente que estava em cima do Telegram um tempo para ser banido. Aí agora a Globo pega uma reportagem de um caso que aconteceu ano passado no Discord, esses grupos de pessoal de chão vai entender melhor, chama o pessoal que é Jorge, pessoal que até aqueles pré-adolescente que quer já ser radical, já tá querendo pagar de adolescente revolucionário e começar a fazer um monte de coisa, cara, puta que pariu, velho. Aí o problema não tá nem na plataforma, o problema tá no pessoal que faz essas merdas e os pais que não supervisionam. Porque isso aí também, cara, meu irmão, por exemplo, já tem 10, 11 anos. Ele não, nem sei dar direito meu irmão, pra ver como é que eu sou irmão presente, hein? Mas enfim, tô brincando, é porque realmente eu sou esquecido com a idade. Mas eu coloquei um bloqueador lá. Ele não limita tudo que meu irmão acessa, não limita tudo que ele faz. Porém, alguns resultados, algumas coisas, ele não permite que por exemplo, apareça para ele, não permite que seja instalado, e é tudo de acordo com a idade. Você clica lá, aparece lá, filtro de idade, de tal idade a tal idade. Simples, entende? Então, fica meio complicado. Enquanto os pais não tiverem acesso a essas ferramentas para fazer um controle até satisfatório, porque assim, tem pai que baixa esse aplicativo e bota, sei lá, 10 minutos para o filho usar o celular. Isso não é saudável, cara. Isso é, assim, é uma ferramenta útil, querendo ou não. E para filho que não tem porra nenhuma para fazer, ou um filho que prefere ficar mais isolado aí em casa e tal. Mas, velho, supervisiona um pouco, sabe? Tipo, não precisa você ser aquela pessoa, aquele. O que nem o pessoal tá querendo fazer agora é espionar tudo, o que o filho faz e todo mundo faz, não sei o quê. Não, cara, pelo amor de Deus, só dá uma olhada direitinho, conversa com ele sobre algumas coisas. Eu nem sei porque eu tô falando, essa maioria do pessoal aqui nem deve ser pai, pô, público desse podcast. Mas, velho, é impressionante o quanto o pessoal diz que não quer censurar, mas todo mundo que vai contra, todo mundo que expressa opinião contra é censurado. A pessoa é denunciada, a pessoa manda. A pessoa é processada, é o caramba 4. E, velho, não entendo por que o pessoal quer regulamentar tanto as plataformas, sendo que é só a favor deles. Por exemplo, o próprio Felipe Neto mesmo disse que. Vocês podem pesquisar depois esse tweet, até ele excluiu. Ele disse, cara, se esse projeto de lei das fake news, ou como eu chamo de projeto de lei da censura, se não for aprovado, vai ter o artigo 19 do Marco Civil da internet, que é basicamente, olha, se eu considerar esse teu conteúdo ofensivo, se eu considerar que tu fez merda, se eu achar que isso que tu fez é ilegal, eu vou te mandar prender, tu vai responder pelos teus atos sem averiguar direito. Então, é muito complicada essa situação. E tu não sabe o que, sei lá, a gente vai ter que recorrer a umas redes sociais. E pior ainda, isso faz com que o pessoal recorra a redes sociais mais escondidas possível. Então, se há um dia alguém quiser verificar, investigar algo, o pessoal vai estar usando essas plataformas e não vai ser possível verificar as merdas que o pessoal está fazendo. Porque tem gente que faz essas porcarias, tem esse pessoal que estava se automutilando, o caramba 4. Eles vão para plataformas mais escondidas e depois disso, o que é que acontece? Não tem mais como saber direito o que é que está rolando. Principalmente essas plataformas que incentivam mais a privacidade, elas botam senha, você pode botar senha, tem toda uma camada de proteção. Isso é válido para quem sabe utilizar a ferramenta, para quem realmente quer se proteger, para quem se importa com privacidade de fato. Não é para quem quer fazer merda e ficar aí pagando de fodão na internet. Porque isso aí um monte de gente tem. Entende? Meu ponto aqui não é só a questão do pessoal. Eu quero matar um gato como teve. Eu vou postar aqui. Cara, isso não é certo. Eu não sou. Não, é o óbvio que isso não é certo. Mas aí o pessoal quer pegar nisso para justificar uma coisa toda. Sabe? Tem gente. O Léo Lins mesmo, recentemente, foi censurado por fazer uma piada. Eu nem não cheguei a ver direito qual era a piada. Mas o cara não pode fazer piada com quase nada mais. Não pode fazer piada com adolescente, não pode fazer piada com judeu, não pode fazer piada com nenhuma pessoa ou coisa que pode ser considerada uma minoria. Então, cara, tudo hoje em dia, se esse negócio for realmente colocado em prática, se esse negócio for aprovado mesmo, vai acabar sem. O pessoal já tem um tribunal, por exemplo, o Twitter. Twitter mesmo, vocês que definem o que é bom, o que é ruim. Teve um vídeo mesmo aí que um maluco só falou, o cara falou que, ah, eu sou não binário, meu sobrenome é tal, não sei o quê. Aí o cara, ah, tá bom. Ele começou a chamar o cara de homofóbico, essa pessoa que fez o primeiro tweet. Começou a dizer que a pessoa que falou, ah, tá bom, era homofóbico e não sei o quê. Começou a mandar denunciar, começou a mandar se matar. Então, cara, quem é o tóxico aqui? Quem é que tá sendo. A pessoa, quem é que está sendo a pessoa que está atacando? Então, é uma lei que é para beneficiar só um lado. E pior que, se um dia o governo for trocar de lado, se um dia esse tribunal trocar de lado, a gente já sabe a merda que vai ser. Porque enquanto beneficia um lado, se um dia o sistema mudar para o outro lado, quem vai se ferrar foi o pessoal que apoiou tanto a aprovação. Aí vai chamar de um monte de coisa, que o outro vai chamar de um monte de ismos. Entende? Que eu não vou citar aqui porque eu não quero também ficar entrando nessa questão política, porque para mim, cara, política aqui no Brasil e merda é a mesma coisa. É, ah, você quer pagar isentão? Cara, não tô pagando isentão, realmente não vale a pena você se dedicar tanto à política aqui no Brasil, porque é basicamente um monte de velho, careca, calvo, com dinheiro na cueca, com dinheiro no tênis, dinheiro em conta laranja. E os caras sempre votam aí, pô. Para aumento de salário, porque diz que não dá para conviver direito, não dá para viver com esse salário pequeno, que não sei o quê. Cara, simplesmente o cara só quer fazer estrago na vida, quer aí tem um filho mimado, fica, não sabe ensinar a mulher a economizar ou quer ficar gastando com puta o tempo inteiro. E tá aí. Então, não tem muito sentido. Não tem muito sentido. E cara, eu acho que até o que eu falo aqui, por exemplo, se um dia vai chegar a ser censurado, posso ser preso do que eu tô falando agora. Pode um dia chegar, o pessoal vai querer dizer, olha, tá preso aí porque tu falou que político é esse, se eu ter citado o nome de um. Se eu ter citado o nome de um. Certo que existem políticos aí mais velhos, políticos que fazem o certo, mas depois disso ou aparece morto ou depois ou eles têm que se corromper para poder subir de cargo. E por consequência, essa corrupção que ele comete, que é uma corrupção pequena, ele vai ter que fazer uma corrupção maior e maior e maior. E sabe-se lá a merda de atrocidade que ele vai ter que se envolver. E se ele tenta sair disso depois, isso é que nem mundo do crime, tipo. Às vezes você já. Não sei, medir exatamente, eu não sei o que é pior. É tipo você entrar pro facção mafia italiana, o caramba 4. Se você quiser sair, você tem que dar uma prova de que você realmente quer sair, não quer, vai falar nada, que você não quer mais envolvimento, e pra você sair é um preço alto que você paga. E se o pessoal ficar puto porque você saiu, você paga com a sua vida, sua família paga também com a vida. Então, cara, eu não sei mais o que é que vai rolar, não sei qual vai ser o futuro da internet. Eu, por exemplo, meu feed, por exemplo, ele tá num servidor que nem é daqui do Brasil, pelo que eu sei. Então, tem que. Eu tô tentando. Teve um BO aí, vou tentar ajeitar de novo, pra ver o que é que rola. E vou tentar aí ver o que é que eu posso fazer. Se eu vou continuar aqui no Telegram ainda, se eu vou migrar pro Anchor, não sei. Provavelmente eu vou continuar aqui no Telegram e vou publicar em outras plataformas também, talvez o Rumble, enfim. Para continuar arquivando o podcast não só em um local, não só o Telegram, porque provavelmente o Telegram pode chegar algum dia que vai ser bloqueado por DDI, que é bloquear pela região que o número é que a conta foi criada, o número da região que a conta foi criada. É que é tipo, olha, o código da gente aqui no Brasil é mais 55. Se isso é, ó, bloqueia aqui todos os mais 55. Se o Telegram acatar essa decisão, acabou. Tô só quem tem número internacional, quem sabe pegar esses números internacionais, é que vai ter acesso ao Telegram. Mas quem não tem, quem não sabe, quem tem, quem só usa pra, sei lá, as veinhas que usa pra grupo de crochê, por exemplo, que teve recentemente o bloqueio do Telegram. As veinhas tava aprendendo a usar VPN e proxy. Então é muito complicada essa situação. A gente não sabe mais qual vai ser o futuro da internet aqui no Brasil. Porque tudo que você fala hoje em dia pode ofender qualquer pessoa. E uma hora a pessoa tá de um lado, defendendo coisas que são absurdas pra quem quer fazer uma piada, por exemplo. Que cara, piada. É, piada, ah, porque piada ofensiva, piada mata pessoas, cara, é só uma piada. Não é porque eu fiz uma piada com cadeirante, não é porque eu fiz uma piada com gordo, porque eu sou gordo e faço piada com gordo. Não é porque eu faço uma piada com gordo que um gordo vai morrer de infarto, não é porque um gordo vai ficar mais gordo ainda, ou que ele vai chorar por conta disso. Porque eu mesmo sou gordo, assim, por mais que eu não faça nada pra emagrecer. Mas eu não gosto do meu peso. Eu sei que é uma questão de saúde. Eu já estou sofrendo algumas consequências com isso. Eu tô procurando, vou procurar melhorar isso daqui para frente. Mas, cara, é muito complicado. O que você fala? Porra, por exemplo, hoje em dia, mesmo se um médico chega e fala, olha, obesidade é um problema de saúde. Você é processado, o médico é processado, se você falar isso. Ah, porque você incentivar a prática de exercício é gordofobia. Cara, não faz sentido isso. Não faz sentido. A gente hoje em dia tem que se moldar ao que esse tribunal pensa. Então, infelizmente é isso. Bom, eu vou dar uma encerrada por aqui e se novamente considera se inscrever no canal aí do Telegram. Novamente, aí, talvez eu coloque um Pix para vocês ajudarem aí com doação no canal e também não só o Telegram como também o Instagram é @acervoperdidopodcast. Vocês podem acessar aí normalmente. Se quiser mandar aí uma mensagem até pelo direct do Instagram, você pode mandar. E também, se você quiser mandar um e-mail, se você não quiser que eu leia seu nome, é só colocar não ler meu nome. E você coloca lá, é acervopedidopodcast@meiofence.com. Isso você pode até pesquisar meio fence, mesmo que você digite errado, você vai encontrar esse serviço de e-mail por aí. E é isso, galera. Obrigado aí. Faz muito tempo que realmente eu não fiz nenhum episódio. E eu sei que eu falo muito que eu vou tentar retornar à frequência, mas dessa vez eu não vou prometer nada. O que vem na minha cabeça quando eu tiver com mais paciência. E à medida que eu vou tendo aqui ideias, eu gravo. É isso aí. E valeu.